O que era bom agora ficou muito melhor. Muito melhor. Lúcio CDs. Sua gravação luxuosa e perfeita. Agora. Não me diga jamais, tente voltar atrás. Te peço humildemente. Não. Agora. Não diga que é o fim. Deus fez você pra mim e eu vou te amar pra sempre. Me diga o que aconteceu, por que que você quer me deixar assim? Me diga quem foi o ladrão que te roubou de mim. Pois é, Franjinho, obrigado, meu irmão, obrigado. A Tony Spumão que chega mais uma vez no Casopo. E aí, super rotando. Hoje, nesse super domingão, junto com a Kombi. Clubes, equipes, tá chegando junto. Jovem chegou. Olha a Casota. Não, não me diga jamais, tente voltar atrás. Te peço humildemente. Não, não. Eu achei o Bengo, homem lá de Capanema. Aí com a gente, obrigado, meu irmão. Alô, Beto Frango! Eu vou te amar pra sempre. E aí, Casota? Me diga o que aconteceu, por que que você quer me deixar assim? Me diga, DJ Josias! Que te roubou de mim? Me diga o que aconteceu, por que que você quer me deixar assim? Me diga quem foi o ladrão que te roubou de mim. Rola da roupa neblina que corre no ar. E aí, meu subtenente Rocha, toda vez que eu beber na Rocha, aí com a gente, o nome da emoção, aqui, alô Mauro, bora cabeludo, olha só! No peito uma palavra a mais, engana então chega por trás, volta pra mim. Nenhuma história termina antes de começar. O luar pela chuva que cai devagar. Já! Passando o jeito que está, eu sei que não vou acabar. Olha o Chopão, olha a Dona Nina. Por aqui, na manhã. Bora ver! Tudo que eu disse é mentira, não vale sonhar. Amor que pode machucar, só tem um jeito de passar. Volta pra mim. Passando o Dieguinho também, um grande Cardoso. Tá de terra alta aí com a gente. Meu amigo Neldo chegando. Alessandro! Chegando junto, Vime Forte, obrigado, meu irmão. Silva da Marabaia. Um abraço! Só sei do jeito que está, eu sei que não vou aguentar. Volta pra mim. Tudo que eu disse é mentira, não vale sei lá. Coisas que a gente se esquece, se tem que lembrar. te machucar. Só tem um jeito de passar. Volta pra mim. Só pra sapecar, Josias. Parceiro Ricardo, homem da feira do Açaí. Aí com a gente, obrigado, meu irmão. Fala que as outras. Nisser, pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Só sei. Deixa um carinha do queijo. Aí do tiragão, chega junto aqui atrás. Olha o negão do caqueado. E os copos. Seu olhar tão diferente. Não me vê um pouquinho assim. E aí, Benga? Sua origem oriente. Não vê que eu estou a fim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Parceiro Doutor Jorge, na mente com Benga. Parceiro Mega Zangues. Te abraço. É de sexta-feira, coxinha da dona hoje. E senti essa. Aberto o frango! Nisser. Pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Só sei que te queria ao menos uma vez. E aí, Rafael, Lidiane Fashion e a Bela Bronze, parceiro Olhão, Janário com a gente. Obrigado pelo carinho. Um abraço! Olá, São Paulo! Sem limites? Chegou! Seu olhar tão diferente. Não vê que eu estou a fim. Sua origem do Oriente. Não vê que eu estou a fim. O seu jeito de falar. A luxuosa. Me diz. Tanta ternura, eu queria te abraçar e sentir essa doçura. Meu amor, me espere, vou logo chegar. Vai bigodinho da balona, irmão. Fala, bigodinho! Hoje eu quero te amar. Yeah! Uma mão que eu gosto pra eu te beijar. O homem é bom. Ele perfume pra me enfeitiçar. Uma flor nos cabelos. Hoje eu quero te amar. Deixe a porta aberta, a luz bem acesa. No áudio ele, parceiro Moisés, grande Moisés Santiago. Aí no áudio, só filé. Vamos lá! De Beto Frango, o nome da emoção lá em Primavera. Aí com a gente, sábado. Vamos até Quero Tua Pera, Beto Frango. Vamos lá. Aliás, domingo, né, papai? Foi o vinho no gelo. Hoje eu quero te amar. O batom que eu gosto pra ele. da Marambaia. Hoje eu quero te amar. Ah, professor! Se a porta aberta, a luz tem acesa. Big Show já por ali, minha comitiva ganhou essa festa. Hoje no comando do Careca. Na manha. Vamos lá! Hoje eu quero te amar. Seu Paulo e Dona Nina, Sapeca. Seu Paulo e Dona Nina, o casal luxuoso do caqueado. Não, eu não quero deixar. Meu parceiro Elton, acabar a poesia. Grande Elton corretor daí com a gente. Não quero virar. Obrigado, meu irmão. Hoje dando aquele passeio de luxo fria, aqui no Casota. E nem me provar. Olá, Elton! Feito um computador. Sucesso, vai. Não, eu não quero te olhar. Como um corpo somente que se entrega pra mim, corresponde, não sente, que se liga como um videogame de amor. Aqui. Não, eu não quero embarcar numa nave vazia. Eu não quero te amar pelo espaço. Eu cheguei do Hélio do Branjinha, já prontinho. Eu não quero te. Aí da mão do Lucenês. Esquecer de você. Vamos lá, vamos lá. Não, eu não quero brincar nesse jogo obsceno. Eu não quero provar desse doce veneno e morrer de prazer por uma noite só. Eu quero ser quem caminha contigo. Eu quero ser quem te aquece na cama. Eu quero ser quem te abraça, te aperta, te beija e te ama. Eu quero ser teu pecado mais puro. Eu quero ser a emoção proibida, a sensação mais eterna, mais louca, mais doce, atrevida. Aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. Não, eu não quero te olhar como um corpo somente que se. Fazendo bem o homem da La Fashion. Corresponde. Aqui, o homem lá de Capanema. Que se liga com. Alô, Benga! Videogame de amor. Vixe, não, eu não quero embarcar numa nave. Eu não quero te amar pelo espaço de um dia. Eu não quero te usar e esquecer de você. A comitiva é da G de Céu. Lá no comércio, o vazio no G do Céu. Johnny! Abraço no Céu, no CC! Eu não quero provar desse doce. Vai, Casota! E morrer de prazer por uma noite só. Eu quero ser quem caminha contigo. Eu quero ser quem te aquece na cama. Aqui. Eu quero ser quem te abraça, te aperta, te beija e te ama. Eu quero ser. Pensando em você, nesses momentos que a gente consegue se ver, você me diz que o seu casamento vai mal. Parceiro Dom Lázaro, aí o Cachilinho e o nosso almirante lá da Marinha do Brasil. Alô, bicho! Aí o agente, alô, seu Domingo! Eu me pergunto afinal o que sou pra você. Simples amante ou nada além de um prazer. Você se entrega pra mim com uma hora certa pro fim. Depois me diz até amanhã e vai. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você o tempo todo. Agora a gente seja bem na Caribe Show. Sábado, vamos até Murujá. Lá em Curuçá, viu gente? Sábado, Murujá. Domingo, domingo é lá no Maranhão, Carutapera. Em Carutapera, no Maranhão, domingo. E segunda, via show. Eu conto as horas que faltam pro dia. Amanhã tem Palácio dos Bares, né, Brasil? Amanhã no Palácio, amar. Não quero mais dividir esse amor com ninguém. Pensando no que você possa dizer, se já contou, se ele notou ou nem quis saber. Vamos apertar! Como machuca meu peito a dor de esperar. Quero te amar, simplesmente poder te abraçar. Do bar da Via Show hoje, só na manha. Quero você só. Tô fraternizando na manha, na moral. Aqui do lado esquerdo do Josias. Vamos lá! Não quero ouvir você dizer adeus. E aí, que ajuda! Eu queria ser bem mais que amante. Na Carroça da Saudade. Durante muito tempo em minha vida esperei por você. Te via nos meus sonhos nitidamente. Ei, meu sub Rocha, a expectativa da chegada do Massinho Rochinho. Nosso encontro casual não tinha da chegada caso nenhum. Que fantasia do amor. Nosso encontro aqui. Vamos lá. Te procurava, te desejava. Parceiro Besouro, grande Besouro aí do Almirante. Grande Almirante da Marinha do Brasil. Vamos, Besouro. Sonhava acordado. Eu esperava por esse encontro. Eu te amei. Uma explosão de sentimentos. Um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo. É bom olhar e te ver. Eu sinto que você há muito tempo esperava por mim. Me via nos teus sonhos, nitidamente assim. Parceiro Elton, meu irmão, hoje dando aqui parceiro, Elton. Passeio de luxo, hoje aqui no casado, papai. Vixe, bora. Olha só. E nenhum destino marcou nosso encontro aqui. Duas pessoas. junção de sentimentos, um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo, é bom olhar e te ver. Lúcio Cedês. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. Quero ser seu dono, toda essa noite, me cansar de gozo, nos seus açoites. Olha aí o Pablo Chan! E você quer? Vamos lá! Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando o dia eu te amar. Meu parceiro Benga, e também chega o Dr. Jorge, tá aqui com a gente. Um abraço muito carinho. Sempre quando a gente chega em Capanema, é aquela recepção calorosa lá na sua residência, né, Benga? Um abraço, meu irmão! Chega! Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo, com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. Alô, Harold! Um abraço, irmão! E o capitão! Só na manha, papai! Vamos lá, vamos lá! Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando o dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão. Amor com você, sonhando o dia eu te amar. Alô, Michel! Michel da JM, um abraço pra você. Sua vida, só por aqui, só na manhã. Não aceite outra previsão. Oh. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista. Não se ligue em papo de TV. Nossa realidade é diferente. Eu amo você. Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim: o amor. Nunca vai ter fim. Meu parceiro Nenê da Hadley com a gente, alô, Nenê! Um abraço! A saudade! Aqui! Eu vou estar sempre em sua vida. Não aceite outra previsão. A luxuosa! Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Ele está enfurecido. Cuidado com histórias de revista. Não se ligue em papo de TV. Nossa realidade é diferente. João pede feijão. Eu amo você. Alô, João! Vamos lá! Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim: o amor. Vai, frango! Vai, frango! Sai da sua, frango! Al di là del bene più prezioso, ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso, ci sei tu. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Al di là ci sei tu, per me, soltanto per me. Al di là del mare più profondo, ci sei tu. O empresário Cardoso, aí o parceiro Ricardo Multimídia, lá na Feira do Açaí, o homem forte do açaí, cheio do Toninho. Ao de lá dela volta infinita, ao de lá dela vida. Ei, Marcelo! De jeito. Desbalar aqui da nossa Inimesh 91. Inimesh 91, o maior site de esportivos, não só de esportivo do Brasil. Inimesh 91 e Sushi Benjamin. É verdade. Opa. Te sei tu. Vamos de lá. Al di là del sonho più ambicioso, te sei tu. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Al di là ci sei tu, per me, soltanto per me. Al di là del mare più profondo, e os amigos da fazenda, ci sei tu. Agropecuária JD, lá de Tomé Assum. Estou aqui com a gente, obrigado. Bora, Benga. Bora, Benga. Vamos lá. Ao de lá della volta infinita, ao de lá della vida, ci sei tu. Ao de lá, ci sei tu. Duetando a saudade desse grande amor, os meus olhos buscando teus olhos morenos, se fez tão pequeno diante este sonhador. Os nossos manos chegando junto com a gente. Obrigado pelo carinho, abraço do Josias. Simples bilhete que peguei. Olha meu capitão Roberto. Que fomos amantes e somente nós. E aí, Silvio? Fomos cúmplices nos nossos lençóis. Minhas manas. Fomos tão fiéis. Minhas manas. Também infiéis. Simplesmente tímidos na situação. É que o coração me surpreendeu. Você quem voou e quem ficou fui eu. Yeah, oh, oh. Você quem voou e quem ficou fui eu. Duas taças trincadas choram o meu pranto. Até minha viola não doeta mais. E o melhor estúdio de estética de Belém. Estúdio Bebela Rocha, nome de emoção. Alô, Bebela! Meus olhos, tu. Um abraço pra você. Já por aqui. Hoje eu sei, meu amor. Bem. Não me ama mais. Vixe embora, vixe embora. Yeah, yeah. Oh, oh. É que agora há pouco me lembrei. O nosso empresário Paulo Bandeira é aqui com a gente, obrigado pelo carinho. Amantes, um abraço. Somente nós. Vamos lá. Fomos cúmplices nos nossos lençóis. E aí, Elton? Fomos tão fiéis, também infiéis, simplesmente tímidos na situação. É que o coração me surpreendeu. Você quem voou e quem ficou fui eu. Yeah, yeah. Oh, oh. Você quem voou e quem ficou fui eu. Dizer que essa música é o hino dos Josias, cara. Música aí, o Josias dá valor, né, irmão? Olha só a letra dela aí, ó. Olha aí, casota! Olha aí, casota! Chegou! A vida segue crescendo paulatinamente. Crescem as coisas, aumenta o suor. O trabalho não rende e todo mundo se aborrece. Até já perde um sorriso, se machuca a si mesmo, se maltrata, chega ao fim. Ô, artista, cadê o artista para alegrar a função? Por isso eu quero cantar, para mudar a situação. Jogamos o mal, cantemos uma canção. Eu sou a pessoa mais tranquila do mundo. Por isso sou assim, por isso eu canto assim. Silva da Maravilha, hein, Silva? Às vezes sou um poeta. E aí? Ou palhaço, ou artista, tudo assim é mais diferente. Vamos lá! Começa a mudar o presente. Meus conterrâneos aqui com a gente, galera de Sori, meu irmão. Galera de Sori, aqui no Casota, papai. Alô, Júnior! Vamos lá! A vida segue crescendo paulatinamente. Crescem as coisas, aumenta o suor. O trabalho não rende e todo mundo se aborrece. Meu amigo Lobato, o homem do açaí da hora, aqui com a gente, né, Lobato? Um abraço! É Lobato! Se maltrata, chega um fim. O artista, cadê o artista? Para alegrar a função. Um milhão de vezes. Um milhão de vezes. Prometi a mim mesmo minha vida mudar. Um milhão de vezes. Não encontro a mim mesmo. Estou no mesmo lugar. Meu parceiro Gel do Mel. Alô, Gel. Bora, Gel. Porém, o que dói aqui é ficar sozinho. E aí, casada? Sem flores escolher. Só colhendo espinhos, meu erro, já sei. Foi amar demais, por amor eu parei. Fui ficando pra trás, ficando pra trás. Um milhão de vezes prometi a mim mesmo minha vida mudar. Um milhão de vezes meu parceiro Mauro, homem da Fenda 25. Alô, Mauro. Um abraço, meu irmão. E aí? Porém, o que dói é ficar sozinho, sem flores colher, só colhendo espinhos. Meu erro eu já sei, foi amar demais. Por amor eu parei, fui ficando pra trás, fui ficando pra trás. Eu amei demais, por amor eu parei, fui ficando pra trás, fui ficando pra trás. Vamos, Nilson Pintão! Alô, Nilson! Meia-noite no meu... Igual a gente, obrigado pelo carinho, Andy, o Rômulo! E parceiro, Nilson Pintão! Um abraço! Ouço passos na escada, vejo a porta abrir, um abajur cor de carne e um lençol azul, cortinas de seda, o seu chama, Bruno! Ei, babu! Chega aí com o cabeção! Toda noite no meu curral do Diel, já funcionando, papai! Funcionando com muitas novidades! Curral do Diel! Aqui do ladinho esquerdo do Josias! Vem de volta! Lúcio Campos, na cidade. Chamo por você, ninguém atende. De repente, aí garçom, rapidinho. Aqui no comando, rapidinho, garçom. Baixinho de Nelson. O Ednelson do Léo. E com a gente, alô, Ednelson. Me diz a voz que vem do interfone. Olha, Sub Rocha. Não sei se vai chegar. Volte amanhã, mas antes telefone. Ela me deixou desiludido. Eu já não sei se eu vou, se eu fico. Eu vou telefonar. E o telefone toca insistente. Agora ela está. Preciso falar com você pessoalmente. Não quero te prender, mas não posso te perder. Esse é um dilema. Sexta Caribe Show. Sábado Curuçá. E segunda, dia 20. Segunda-feira, dia 20. Sabia Show. Vamos lá. Parceiro Cícero Lanche. Alô, Cícero. Um abraço pra você, meu irmão. Ele e o meu parceiro poeta. E o poeta. O meu coração já não aguenta. Bate forte e quase arrebenta. Eu tento disfarçar. Ela me olha meio displicente. O dia vai chegar. É uma noite a menos. Você que machucou meu coração. E o CDzão vai rolar aí no frango da recordação. E me deixou no pé. Ó, frango! Sem saída. Ora, Cícero! Estou indo embora agora. Por favor, não implora. Que homem não chora. Pra você, hein? Se liga! cabeção, vai. Vai, vai. Vou te levar pra cama, gata. Vai. Vou te deixar toda nua. Vou te lamber, vou te morder, safada. Você vai ficar tesuda. A luxuosa. Vou te abraçar, vou te beijar. Vou te deixar nas nuvens. É loucura de amor. Eu sou força total. Parceiro Elton, dá valor, meu irmão. Vamos. Alô, Elton. Vem embora, vem. Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu. Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu. Quem é o gostosão daqui? Já é a quinta vez que você liga assim do nada. Que dorme em camas separadas. A quinta vez que você terminou. Olá, gente, o nosso programa na Raulã. De segunda a sexta-feira, às 20 horas e 22. Todos os dias, de segunda a sexta. Na Raulã FM 95.1. Depois que eu conheci você. Então diz por quê? Tá me ligando com essa voz de raiva. Se entre nós não existe mais. A quinta vez que você terminou. Olha que é jovem! Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa. Que eu tô beijando outra boca. Depois que eu conheci você. Gritão aí pro Josias. Quem é que tá feliz no casal? Não gritão pro Josias aí, meu irmão. Vamos começar. Cheguei com o Toninho. Aí, maluco. Já imaginei a gente num lugarzinho sob medida. Com uma mini cópia sua e outra minha. Num jardim de amor pra gente cuidar. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Digo sim, você diz também. Que o coração já tá dizendo amém. Meu amigo Pedrão, amém. E a Nete, aí com a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço pra você. Alô, Pedrão! Eu digo sim, você diz também. Que o coração já tá dizendo amém. Dizendo amém. Amigo Danilo, também a Aline. Aí o casal da Regional. Alô, Jurunas. Um abraço. Fala, bigodinho. Bora, bem. Pode arrumar as malas e vir morar nos meus sonhos. Pra gente.

Solange aniversariando hoje. Fica na escondidinha, gel. Aí com a gente, hein, Solange? Vamos lá! No Tucano, aí com a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço! Sincero Lanche, nome de emoção. O melhor lanche da galáxia. Sem rumo, sem aí com a gente, obrigado. Passado, olha o gateado, presente, eu me envolvi. Agora estou preso a você. Mas entenda que foi. Foi por amor, eu sei. Sei que eu me entreguei a você. Foi. Foi por amor, eu sei. Me diz que eu te amei. Você de mim fugiu achando que a gente não iria dar certo. Mas estava bem perto pra gente se entender, se envolver e procurar uma chance pro nosso romance. Você então fugiu de mim, me deixando assim. Sem seu amor, por que me diz o que fazer? Sem você, foi por amor. Já tem Doninho arrebentando. Já. Me diz o que fazer. Luxuosa Carroça da Saudade, seu novo visual chegou.